Secção 11 de A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo traduzido por Camilo Castelo Branco. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Lido por Cristina Luiz. Capítulo 10. O afilhado do doutor. O médico acabava de meter-se ao caminho do bairro de Vessula quando um homem de cerca de 30 anos, pálido e esbufado, bateu precipitadamente na sua porta. A criada abriu apressada e, vendo o visitante, recuou expedindo um grito de espanto. — O senhor aqui? — Julgavas-me morto, não é verdade? — Como toda a gente, como o seu padrinho, como... — Pobre menino, ajuntou ela com ternura. — Muito há de ter padecido. — Muito. — Meu padrinho está em casa? — Não, senhor, saiu há pouco. — Esperarei. Oh, casa querida, há que tempos eu não transpus a tua hospedeira porta. Tudo está no mesmo lugar. Os homens passam e as coisas ficam. O mancebo seguiu o corredor e entrou no gabinete do médico. Atirou-se a um sofá e recolheu-se em meditação profunda que a velha criada respeitou, afastando-se discretamente. Meia hora depois, chegou o doutor, que, ao entrar no seu gabinete, deu subitamente de rosto com o hóspede e exclamou — Zoubki! Zoubki! Meu caro Zoubki! E abraçaram-se com veemente ternura. — É o mesmo homem! Que bom agouro eu tiro disto! Disse Ladislau. — Adivinha o que a minha vida tem sido? Preso e longos anos encavernado em cárcere duro. Pude sair porque os meus inimigos conseguiram o que queriam e já não me temem. Meu amigo, meu segundo pai, fale-me com franqueza, diga-me tudo, o bom e o mau, que eu tenho sofrido tanto que já me julgo capaz de ouvir tudo. Que é feito de Bárbara Ulbricht? O doutor empalideceu. — Casada? — exclamou Zoubki. O padrinho fez um gesto negativo. — Morta! — bradou o mancebo amparando-se à mesa. — Nem morta, nem casada, mas para ti, perdida. — Quem ousa dizer que Bárbara Ulbricht está perdida para mim se não está gelada na sepultura? Se não casou, foi leal ao seu amor, como eu à sua memória. Onde está ela, meu amigo, meu pai? Onde está ela? Pode escutar-me serenamente? Diga. Esperei que 8 anos de exílio e sofrimento te fizessem esquecer Bárbara. Sim, isto esperava eu, meu filho. O amor da tua mocidade não é hoje a esposa de outro homem e, contudo, não tornarás a vê-la. Bárbara, cedendo à vontade despótica do pai, professou nas Carmelitas. Desgraçada menina! Mas o pior é ser terrível a austeridade da regra e a melindrosa compleição desta senhora não a suporta. Sabes de onde venho? Do mosteiro onde ela está. Venho de disputar à morte a tua querida Bárbara. Meu Deus! Meu Deus! Soluçou Zoubki, tapando a face com as mãos. Depois levantou-se e, caminhando agitado no gabinete do doutor, dizia — É impossível! É impossível! Eu sofreria 1000 torturas por amor dela e ela terá sofrido tanto por minha causa. E para que tanta paixão e tantas lágrimas fossem inúteis? Não! Existe Deus! Há uma justiça providencial! Hei de tornar a vê-la! Hei de salvá-la da morte e do cativeiro depois. Os muros do convento não são mais altos do que os do meu cárcere. Há de fugir. Não hei de ser só nesta empresa salvadora. O doutor há de ajudar-me. Pois esperas... Creio que o padrinho me ama. Sim, amo-te. E este amor é quem impede que eu não coadjuve as tuas loucuras. Que queres tu fazer contra o irremediável? Bárbara está tão inteiramente separada de ti que, ainda que fosses seu irmão, não poderias visitá-la na grade. O sepulcro não é mais inviolável que o seu claustro. O padrinho entra no convento. Como médico. E ela está muito doente? Muito. Pode morrer? Sim, porque não quer viver. E se ela quisesse? Salvá-la ia à mocidade. Graças, graças, meu amigo. É preciso que Bárbara queira viver. É preciso que um vigoroso interesse como a esperança a impulse para a vida. Diga-lhe, como o Cristo, àqueles que levantava da sepultura. Ergue-te e caminha. Ela erguer-se-á viva e formosa. Como eu hei de amá-lo, então, adorar-lhe a sua bondade. Vamos, faça o milagre. Basta que lhe diga, existe Zolpki, existe e ama-a. Mas, meu pobre filho, eu não falo com Bárbara. Não lhe fala. Só nunca. A Perlada e outra freira estão sempre ao meu lado e é impossível que eu diga à doente palavras que elas não ouçam. Mas é preciso que ela saiba. É preciso. Não, disse o doutor com tristeza. Não é preciso. E se queres que eu te diga o que sinto, escuta. Melhor seria para aquela desgraçada senhora que a morte acolhesse nos seus braços maternais, que prolongar-lhe a tristeza dos anos que vão seguir-se. O convento mata Bárbara. Definham-na as sombras dos altos muros. E a tua imagem ainda lhe está no coração. Se eu a salvar da morte, aumento-lhe o martírio. Se tu soubesses, Zolpki, eu vi-lhe nos braços e nos ombros, quando a auscultava, as cicatrizes das recentes feridas. Bárbara dilacera-se com penitências. Isso é horrível! Horrível! Mas que fazer-lhe? O meu dever é acalmar-lhe a febre. Porém, sei de sobra que não conseguirei suspender-lhe as pulsações do coração. Fui eu, pois, que a matei. Meu pobre filho, sou fatalista. O que acontece devia acontecer. É a frase do homem resignado, mas eu estou resolvido a lutar. Pois pensa que, tendo eu atravessado tantos perigos, me deixarei quebrantar agora por pequenas dificuldades? Se me não auxiliar, chegarei sozinho ao meu fim, ainda que o êxito me haja de custar a vida. Pobre amigo, não estamos em Portugal no tempo das escadas de corda. Há um meio que força os claustros mais rebeldes a franquearem-se. Qual? O fogo, disse tranquilamente o mancebo. Pois serias capaz? De tudo. As chamas me darão Bárbara, que a autoridade da família me roubou e a Igreja me nega. Não queres ouvir nada? Nada, se não é algum conselho que me ajude nos meus projetos. Projetos de um louco? Talvez, mas que é o amor senão uma loucura? Entre o crime e o suicídio, escolho. Esta é que é a verdade. Se nada conseguir, fica-me o recurso da morte. O suicídio? Tu? Pois não sabes que eu, ao ver-te agora, pensei que ficarias sendo o meu filho adotivo. Vem para mim. Envelheci na solidão entre os livros da ciência. Tu serás nesta casa o contentamento e a vida. Fica, que eu te amarei e compensarei das saudades do passado. Mas eu amo Bárbara. Então que fazer? Que fazer? Quer-me servir? Não posso faltar à missão de confiança que exerço. O seu primeiro dever é salvá-la. Então que queres de mim? Pouco, disse Ladislau sorrindo. Segundo a sua própria confissão, a ciência nada vale nesta cura. Eu enlouqueço da doença que a mata a ela. O seu mal e o meu é a paixão. Julga-me morto. E pensa em morrer para tornar a ver-me. Amanhã, quando for ao convento e a Perlada lhe perguntar o que pensa da moléstia, não oculte a gravidade do mal. Tenha a coragem de confessar que nada pode. Farei isso. E depois diga, só o céu faz milagres e eu ouso propor à reverenda madre um meio infalível. A Perlada quererá conhecê-lo. O padrinho mostra-lhe então um pequeno relicário de prata, recomendando que a doente o tenha consigo 9 dias. Não duvide que a prioreza lance o relicário ao pescoço de Bárbara e ela será salva. Se é só isso... Só. Consinto. Zolpki abriu o relicário, tirou um embrulhinho de papel amarelido que continha umas quírolas de osso e escreveu 10 linhas em caracteres microscópicos. Depois repôs o papel à volta da relíquia e entregou o relicário ao padrinho. Este, porém, parecia hesitar quando o olhar suplicante de Ladislau conseguiu vencê-lo. Mas, volveu o doutor, se Bárbara estivesse morta para tudo e até para o amor, se recusasse a liberdade que lhe queres dar? Se tal desgraça acontecesse, acabaria a minha fé nela, em todas, e doravante não haveria mais amor em minha vida. Não se violenta um coração. Bárbara fará o que quiser. Se aceitar, serei feliz. Se recusar, matar-me-ei. O doutor, de seu natural refratário às grandes paixões, olhou para Ladislau com profunda piedade. Depois, diligenciou desviar-lhe o ânimo para outro assunto. Falou-lhe do pai, cujo íntimo amigo havia sido e de quem, na hora extrema, recebera o encargo de proteger-lhe o filho. Serenou assim a primeira perturbação do moço. Durante o jantar, quase que esteve alegre. À noite, contou as suas aventuras. Referiu o modo como o pai de Bárbara o fizera prender, denunciando-o como cúmplice em tentativa contra o imperador da Áustria. O ultraje feito à família Ulbricht pelo amoroso rapaz pareceu ao velho digno dos mais atrozes suplícios, dando-lhe, portanto, o direito a vingar-se da sedução moral de sua filha. Os precedentes políticos de Zolpki eram de natureza bem acomodada ao intento do conde. A autoridade lançou mão do conspirador e aferrulhou-o, sem mais averiguações. Ulbricht, antes de o deixar soltar, queria bem definir a posição da filha. Se ela aceitasse o conde Tolstói, perdoar-lhe-ia. Mas Bárbara vestiu o hábito, fez votos e professou sem dar sinais de submissão. Ulbricht morreu antes de levar ao cabo a empresa da vingança ou de reconsiderar a iniquidade. O governo austríaco deu liberdade a Zolpki à falta de provas, julgando-o bastantemente castigado com a prisão preventiva de 7 anos. Voltara, pois, Ladislau a Cracóvia, febril das recordações amantíssimas da sua querida. Ao saber que ela era freira, balançou entre a consternação e o contentamento. Em verdade, fora-lhe mais fácil varar o peito de um rival que arrancá-la do mosteiro. Um homem é traído mais facilmente que Deus. As esposas do Senhor adulteram mais raras vezes que as dos homens. Ladislau desvelou a noite quase inteira com o padrinho. Fadiga e dor não o impediram de saborear-se nas recordações da perdida mocidade. Quando, na antemanhã do seguinte dia, o doutor saiu do seu quarto, encontrou já de pé o afilhado. — Quero acompanhá-lo a Vésula, disse o moço. — Não se assuste, que eu ficarei na sege. Desejo ver a casa em que morre a infeliz senhora. Wroblewski, vendo que seriam baldadas todas as advertências, fez um gesto de consentimento. Quando lançava mão do estojo, disse-lhe Zolpki: que lhe não esqueça o relicário. Um quarto de hora depois, estavam em frente das paredes negras do Carmelo. O doutor apeou-se. O moço ficou submerso em angustiosa contemplação. Puxou o médico rijamente pela cadeia da sineta. A porta rodou nos gonzos, com um rangir surdo que fez estremecer Ladislau. O doutor caminhou apressado ao longo do claustro. Ao vizinhar-se da enfermaria, estugou o passo e conturbou-se. Ia ser instigador e cúmplice de um rapto, e rapto religioso, crime gravíssimo. É verdade que Bárbara estava ali violentada e com toda a certeza em risco de morte, Apesar destas considerações, o médico não atinava a decidir se praticava uma boa ação, se premeditava um crime. À cabeceira da enferma estava Maria Wenzig. Bárbara parecia mais marasmada que na véspera. Talvez, ainda assim, que uma forte comoção pudesse galvanizar aquele corpo desnervado por jejuns, macerações e dores. — Que lhe parece, doente? — perguntou a perlada. O doutor sacudiu a cabeça. — Não há remédio algum? — Na ciência, não. — Veja lá, senhor doutor. Pense... Onde acaba a ciência, principia a confiança em Deus. Já se orou muito nesta casa. A senhora prioreza sabe que o senhor se compraz em operar prodígios por intercessão dos santos, da mesma sorte que mais benignamente acolhe os preitos que se lhe fazem a alguns altares privilegiados. Sei. Acho que não há nada que fazer aqui, mas tenho uma relíquia de eficácia divina. Consinta que eu a lance ao pescoço da doente e esperemos o prodígio impetrado pelas orações da senhora prioreza. Pois não, disse Maria Wenzig. O médico tirou do seio o relicário de prata. A enferma fechara os olhos feridos pela demasia da luz. Robleski cingiu-lhe no colo a relíquia e afastou-se com a perlada para o vão de uma janela. Instantes depois, Bárbara expediu um grande brado. A prioreza e o médico acudiram. Cruscavam os olhos da freira sentada na cama, com os lábios pálidos colados no relicário. — Que é isto? — exclamou ela. — Que é isto? Digam-me, por piedade! — É a esperança da cura, disse o doutor. — É o bálsamo da sua ferida. Descanse, minha senhora, e durma em paz. — Em paz! — murmurou a doente. Bárbara reclinou-se para as almofadas com o relicário sobre os beiços. — Tem razão, senhor doutor — disse a perlada. — As relíquias operam prodígios. Antes de 9 dias, esta freira estará salva. Soror Maria acompanhou o médico que saiu prescrevendo que deixassem a doente completamente sozinha. Saíram todas as freiras da enfermaria. Bárbara sentou-se outra vez na cama. Não sonhava. Aquele relicário bem o conhecia ela. Era uma joia de família que vira ao peito de Zolbki. Porque lhe o dera o doutor? Cumpriria a sagrada promessa feita a um moribundo? Ou Zolbki estava em Cracóvia? Era ainda amada? Seria aquela relíquia o testemunho de ser amada ainda? Amada! Então queria viver. Queria a grande coragem das vidas desgraçadas. Mas viver para quê, se o não havia de ver jamais? E pensando assim, abriu o relicário. Sobre um tecido de brocado viu umas lascas de osso e o nome de São Marciano, escrito em uma faixazinha circumposta. Bárbara levantou a tira de papel e deu um grito de júbilo. E leu: Vive, ressurge do fundo desse sepulcro e prepara-te para me seguir na noite seguinte ao 9º dia. Estarei à porta do convento das Carmelitas com uma sege e o meu mais fiel amigo. Súbita reanimação aviventou a freira. Empurpuraram-se-lhe as faces lívidas, o sangue regirou-lhe nas artérias rápido e cálido. Era preciso viver! Triunfar da doença e da morte, amada! Oh, efusão do milagre pelo amor! Oh, triunfar das paixões sobre todos e sobre tudo! Oh, crentes infinitos! Oh, loucos imperecedores que vos chamais amantes! Ao entardecer daquele dia, Bárbara não tinha febre. Fim da secção 11.